cantando a rebol. Escoteiros, verde a luz, Pratapã, olhai o sol. Do Brasil que nos conduz, Pratapã do arrebol. Escoteiros, verde a luz, Pratapã, olhai o sol. Do Brasil que nos conduz, alerta, escoteiros do Brasil, alerta. Erguei para o ideal os corações em flor. A mocidade ao sol, da pátria já desperta. A pátria consagrai o vosso eterno amor. Por entre os densos bosques e verges floridos, ecoem nossas vozes de alegria intensa. E pelos campos fora, em cântico e sentido, ressoe um inovante, a nossa pátria imensa. Alerta, alerta, sempre alerta. Um, dois, um, dois, Pratapã do arrebol. Escoteiros, veja a luz, Pratapã, olhai o sol. No Brasil que nos conduz, Pratapã do arrebol. Escoteiros, veja a luz, Pratapã, olhai o sol. No Brasil que nos conduz, unindo passo firme a trilha do dever. Tendo o Brasil feliz por nosso escopo e norte, passamos ao futuro em flores antever. A nova geração jovial, confiante e forte. E se algum dia acaso a pátria estremecida de súbito bradar, alerta os escoteiros, alerta respondendo. A pátria é nossa vida e as almas entregar. Iremos prazenteiros, alerta, alerta, sempre alerta.